ver. É só olhar que se vê. Não sei dizer, nem explicar, mas tô afim de te amar. E amor assim eu nunca tive, juro que não mentiria. Falando mesmo a verdade, eu nunca fui de alguém um dia. Eu e você tem tudo a ver, vou publicar na TV. Pra quem me vê, se antenar, que mais ninguém quero achar. Imagina que eu poderia nunca ter lhe conhecido. Me faz pensar que minha vida perderia até o sentido. E agora mais que nunca, amor assim eu nunca tive, juro que